essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi numa chuva que caiu. A gente, por favor, pra ela vai contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Oh, querida, relembre os momentos tão felizes que juntinhos passamos sob a luz do luar. Posso esquecer todo o meu amargo, para que eu possa esquecer todo o meu amargo. Eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devo. Traga o